lutas desta vida querem te fazer parar. Se a cruz está pesada e difícil de levar, se as ondas se levantam e a tempestade vem, você procura uma saída, uma mão amiga e não vê ninguém.